Você está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds. Saudações secretas, queridos ouvintes, aqui é Alexandre de Master e esse é o 240º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Solta as crianças, eu mesmo, que sou eu que estou te dando essa merda de novo, hein? E tá bom. E neste episódio 240, eu... Três queridos comparsas e um convidado, viemos falar a respeito de um dos mais polêmicos filmes brasileiros da atualidade, O Agente Secreto. E para falar a respeito de um filme de espionagem que não tem espiões, eu trouxe aqui o meu queridíssimo galã da voz sedutora e líder das radionovelas, que é o senhor Umbigo Cabeludo, também conhecido como Pensador Louco. Fala, neném. Muito bom estar aqui, eu adorei esse filme. Pô, mal podia esperar para gravar sobre ele. Muito bem. E também aqui para falar a respeito de política e fascismo num filme dos anos 70, eu trouxe o nosso representante da plebe e pleitorado e dos pobres dessa nação, que é o seu Tubarão do Couto. Fala, Chicoves. Tana, Tana. Sou eu, caros amigos. Um beijo no Kengo adiantado para todos vocês para analisar esta obra do cinema nacional. Essa obra vilipendiada pela Academia Estadunidense de Cinema. E falando dessa putaria, a pessoa que está muito puta com a Academia de Cinema Estadunidense, que é Dona Sarel Sara. Fala, Sara. Olá, gente, estamos aqui mais uma vez agora para falar dessa obra que, né, é seguido de outra muito foda que foi Ainda Estou Aqui. O Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar, mas que infelizmente o Agente Secreto não teve a sorte, né? Eu acho uma filha da putagem, mas é isso aí. Tá bom, né? E para não ficar só na equipe Paranerdia, uma pessoa que se autoconvidou-se a si mesmo para esta gravação, e vocês lembram dele da gravação que fizemos sobre a cultura furry, que é o seu Lunar. Fala, bebezinho. Olha só, estou de volta aqui, eu tô feliz, foi a primeira vez que me disseram, a gente vai entrar em contato, e entrar em contato mesmo, olha só. E nem precisou ser pelo orelhão, né? Eu queria dizer que o Agente Secreto são os amigos que fazemos pelo caminho. Não, mentira, eu tenho... Eu queria dizer que esse filme, eu também amei esse filme. Então tá. Discutiremos sobre isso e muito mais coisas daqui a pouquinho, depois do recadinho. Recados. Bom, vamos agora a alguns recadinhos. O primeiro deles, o feed do Paranerd continua sendo https://archive.org/download/feed-paranerd/feed-xml. O e-mail do Paranerd é paranerdia@paranerdia.com.br. Twitter do Paranerd é twitter.com/paranerdia. Blue Sky do Paranerd Paranerd é o @paranerdia.com.br. Facebook do Paranerdia, facebook.com/paranerdia. LinkedIn do Paranerdia, linkedin.com/in/paranerdia. DeviantArt do Paranerdia fica em paranerdia.deviantart.com. Canal do YouTube do Paranerdia, você vai em youtube.com/@paranerdia. Caso você queira ouvir o Paranerdia via aplicativo de música, eu recomendo fortemente o Amazon Music. Afinal, lá estão todos os episódios completinhos e sem censura, diferente da porra do Spotify, que eu não recomendo mais ninguém, tá? E se você quiser conversar comigo e com o resto da patota do Paranerdia, vá ao Telegram e procure pelo Hub Multicultural do Paranerdia, que fica no endereço t.me/paranerdia. E para aqueles de vocês que quiserem dar uma ajuda financeira aqui para o seu amigo Nerdmaster, temos os métodos de mecenato do Paranerdia: picpay.me/paranerdia, apoia.se/paranerdia e a chave Pix, que é o e-mail paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem, recados dados, e agora fiquem com este episódio que está sensacional. Então tá, O Agente Secreto, filme agora de 2025, uma coprodução Brasil, Holanda e Alemanha, acredite se quiser, do gênero drama e suspense, e thriller, e policial, e comédia, e tudo que o filme brasileiro gosta de enfiar no meio do caminho. Ai, que delícia! Lá ele. Normalmente cena sexual. E tem inclusive sexo. Sim, tem sexo também. Não, porque, é incrível, cara. É uma coisa que meu pai tava falando no dia que ele tava, que eu cheguei e tava vendo. Você não podia piscar de que tava acontecendo coisas. Assim, até eu ficava assim, gente, por que que trazer desse jeito? A mim que você é assim. Verdade. É até sexo homossexual. Eu adorei isso. Adorei. Né? Não, e a galera no parque e a perna cabeluda. Eu era incrível. Calma, daqui a pouco a gente fala disso. Deixa eu terminar a ficha técnica primeiro. Bando de aloprado, calma aí. Diretor e roteirista, senhor Kleber Mendonça Filho. Parabéns pra ele. Mandou bem para dois caralhos. Os produtores foram dona Emily Lesclerc, seu Kleber Mendonça Filho, e acredite se quiser, o Wagner Moura. Também. Ó! Oh. Oh. E a duração, que a primeira vez que eu vi, eu falei, caralho, tudo isso, como diria Papaco? Porra, tudo isso? 2 horas e 40 minutos. E sabe o que é o mais engraçado, o mais interessante? Você não sente passar. Verdade. Sim, verdade. Você está dizendo... Igual a perna cabeluda naquele parque, que também ninguém sentia passar ali no meio da pegação. Ai, que delícia! Não, gente, com certeza, até chutar tua bunda, você não sente ela. Como é que ela tá? Ô, umbigo cabeludo, tu que tá aí já sem fazer nada e pronto pra falar, que você é seu muito legal, manda ali a sinopse da pauta, por favor, e já emenda nos prêmios e nomeações, por favor, tá? Vamos lá. Ambientado no Recife em 1977, durante o período da ditadura militar no Brasil, o agente secreto acompanha a trajetória de Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um professor universitário e especialista em tecnologia que retorna à sua cidade natal após anos afastado e sendo perseguido por assassinos de aluguel em São Paulo, possivelmente por conta de um conflito com um poderoso industrial e uma patente vinculada à pesquisa acadêmica. Muito bem. Antes de você seguir com as premiações, uma pergunta só para eu me sentir o velho geriátrico na chamada. Eu sei que não sou mais velho aqui, mas eu quero me sentir geriátrico a si mesmo. Quem aqui era, já estava nascido em 77? Eu. Eu? Luna não, né, neném? Não, eu não. Eu também não. Não, neném também não, né? Não. Chiquinho tava vivo já, neném? Não, né? Chiquinho tá aí? Chico! A pergunta é, será que ele está vivo agora? Não, ele, vivo ele tá. Falando é que é outra conversa, né? Mas tá bom. Ele foi de Marcelo. Deve né? De Marcelo. Ele foi de Armando. Ai, carai. Ai, né? Mas tá bom. Tu tava com quantos anos em 77, hein, ô, o biguinho? Eu tava com 6 anos, cara. 6 já? Olha só, que bonito. Eu tava com 3. Cara, tu é velho, hein? É, né? Mas você é mais, filha da puta. Sara, tu nasceu quando? Só por curiosidade. Eu? 1993. Olha, é neném demais da conta. Luna, tu nasceste quando, neném? Eu tenho que falar isso ao vivo mesmo? Não, você pode mentir também. Posso fazer um mistério? Posso deixar fazer uma enquete para as pessoas adivinhar? Você pode dizer quem nasceu primeiro, Rodrigo ou Luna? Rodrigo nasceu primeiro. Aí, o Rodrigo nasceu quando? Em 1900 e... Coffee. Em 1900 e coffee, tá bom, ok. 1900 e necronomicon, né, pensador? É. Coffee. Então, 1900 e coffee, tá bom. Então tá, pensador, prêmios e nomeações, faz favor aí. E vamos lá, prêmios e nomeações, Globo de Ouro 2026, melhor filme de drama, indicado, melhor filme em língua não inglesa, vencedor, melhor ator de drama, Wagner Moura, vencedor, Oscar 2026, indicado para melhor ator, melhor filme estrangeiro, melhor filme, não ganhou nada, mas eu acho que a pessoa, que eu não sei quem é, não se pode falar, mas as iniciais são Alexandre Nerdmaster, devia ter colocado aqui na pauta que entre 162 indicações, o prêmio teve 91 vitórias. Eu queria poder narrá-las aqui, mas aí ia ficar um podcast só pra isso, então, foda-se. Eu botei só as principais, filha da puta. A gente faz um adendo, aí não. Não, tu quer saber todos os prêmios que o filme ganhou? Vai procurar ver, seu bando de filha da puta. Vocês querem tudo de mão beijada? Também, vai tomar no meio do cu de vocês todos, porra. Ai, que fofo o jeito que tu trata. Não, eu só tô falando assim, é que do jeito que você fez a pauta, o negócio é prêmios e nomeações, e você colocou 6 indicações das 6, você só mostrou que ele ganhou 2, o que na verdade faria parecer que ele não ganhou quase nada, né? Estou sentindo uma certa parcialidade aqui, né, Master? Ganhar 2 em 3 de Globo de Ouro é coisa pra caralho, né? Tô zoando, vai lá. Tá. E aí, vamos lá. Vamos começar com a lista do elenco. A começar com o maravilhoso Wagner Moura, que fez nada mais, nada menos do que 3 papéis. Que ele fez o papel de Armando, Marcelo. Tudo bem, é a mesma pessoa, mas são pessoas diferentes, vamos assim dizer. E o Fernando, que é o filho dele no presente. Ó, chupa essa manga. Eu acho que foram 4 papéis, porque como você não listou aqui, ele talvez tenha feito a perna cabeluda. Ah, tá. Não tá listado aqui, pode ter sido a perna dele. Você pode dizer que não foi? Não posso. Não tem como eu dizer que não foi. Eu posso fazer 2 comentários? Posso fazer 2 comentários? Por favor. Eu queria dizer que o primeiro comentário é que eu gostei muito que fizeram, que ele tá fazendo o papel do filho Tipo, porque alguém podia dizer, ai, que tosco ele fazendo papel. Não, é porque eu acho que passou uma das mensagens do filme, né? Que... Eu vou me adiantar um pouco, vou falar aqui. O terceiro ato se chama Transfusão de Sangue, né? Os atos do filme tem nome, né? E aí... Eu acho que a transfusão ali que tá falando é justamente sobre a passagem de coisas, né? Passagem de bastão sobre coisas. E, tipo, e uma das passagens é justamente, né, tá passando de pai pra filho, né? Ele tá fazendo o papel do filho. Então eu gostei que ele tá fazendo, ele fez o papel do pai, fez o papel do filho. Eu acho que faz parte dessa mensagem que o filme tava querendo passar. E isso foi uma coisa que eu gostei. A segunda coisa é uma reclamação. Eu acho que teve uma cena só dele, só de camisa, sem camisa e só de cueca. Eu queria ver mais, queria ver gostoso, queria ver mais. Tá bom. Pô, podiam ter colocado o Marcos Pachim no papel, que resolvia, né? Ele ia ficar o filme inteiro sem camisa. Né? Tá bom também. Aí eu só tenho uma observação a fazer aqui. Chupa, Michael B. Jordan. Você ganhou o Oscar porque você fez dois papéis? O Wagner Moura também fez. Vai tomar no meio do topo. Fez três? Porra. Quatro contando com a perna. Olha só, aproveitando. Quatro contando com a perna. Tipo. Olha, a gente secreto podia ter ganho o Oscar. Mas ter perdido pra Sinners, beleza, tipo, ok, aceito. Isso é um filme que a gente secreto podia ter perdido pra Sinners. Agora, o Wagner Moura podia ter ganho tranquilamente. Olha, foi feita a campanha, foi. E pra caralho, que o Wagner Moura apareceu em programa estadunidense, não tá no gibi. O cara apareceu, o cara tava mais exibido que chuchu na feira. Uh-huh. Tá? Uh-huh. Agora, porra, o Michael B. Jordan... Ele tá bem, ele tá maravilhoso. Jordan, né? ele tá maravilhoso no Sinners, mas o Wagner Moura podia ter ganho. É aquilo, né? Entre o Michael B. Jordan e o Timothy Chalamet, eu prefiro muito mil vezes o Michael B. Jordan. Sim, nem fala do Timothée Chalamet. Que Chalamet? Chalamet. Na título de curiosidade, peraí, fazer um teste aqui. Ô, corno, ô, tubarão, tu tá vivo, filha da puta? É que eu fui de arrasto. Ah, tá. Agora tá vivo? Eu consegui escapar das redes da ditadura. Que queriam te calar, né? Do doicode que tava procurando te trancar nos porões da ditadura. Voltou contra o nome? Voltou contra o nome. Tá, uma pergunta só pra eu pôr depois eu me fuder e ter que editar isso, botando esse pedaço depois no outro trecho. Tu é nascido em que ano, hein, ô corno? Ah, rapaz, eu sou do tempo do Figueiredo. Eu sou de 81. Ah, tu é de 81. Você é um menino, pode nem ficar falando palavrão, cara. Figueiredo. Te mandar pro colégio. Palavrão, velho. Peraí, todo mundo. Ô, pensador, 77 era o. Eu nasci em 71, cara. Não, mas Médici. 77 era o Médici, né? Era o Médici, é. Aliás, o que aparece. Não, é o Geisel. O que aparece as fotos do Médici oficiais no filme. É o Geisel, acho. Hora, né? Acho que é o Geisel. Cara, inclusive... O Geisel? Como... É, acho que é o Geisel. É Geisel que fala, não? Não sei. Não, é Geisel. É Geisel. Eu sempre falei Geisel. É filha da puta. É, o correto seria filha da puta. Exato. Mas aí você não identifica, porque são todos, né? Era o Geisel. É o Ernesto Geisel. Pronto, não era o Médici, não. Ah, olha só, eu queria dizer que eu sou o segundo mais novo do podcast, tô feliz. Olha. Eu não sou mais novo que a Sara. Ela é mais nova. Você é meu bebê, então não adianta reclamar, não, tá? Pra manter pertinente ao tema, o seu Tubarovski, que achaste de Wagner Moura? Rapá, eu vou falar pra você, eu gostei para um caralho. É aquela parada que o Gaveta ressaltou bem numa série de vídeos dele, que é a descrição interpretativa. É que o cara não precisa fazer aquela expressão facial densa pra transformar. Passar a emoção que o personagem está fazendo. O Wagner Moura mostrou brilhantemente pra gente o que o personagem dele estava passando. Não, eu ia dizer até porque pro Wagner Moura a expressão facial dele, 90% do rosto dele são as sobrancelhas e a testa e tudo concentra ali. Ele não precisa necessariamente mexer a boca para passar. Ele passa amor, ódio, tesão, frustração e depressão tudo naquelas taturamas que ele tem em cima dos olhos, mas aquela testa que dá pra projetar um IMAX naquela testa linda dele. Agora, uma cena, cara, que a gente consegue ver como é que a expressão do cara conta tudo sem precisar falar nada, é aquela cena, vamos dizer, da entrevista dele com a Elsa, que ele fala martelo. Que pegaria o martelo e davaria, comeria de, o Henrique lá de grisote, de porrada. De, essa de corno. Nessa cena, inclusive, merece citação do áudio original dessa cena, porque é maravilhosa. Me fale desse Henrique Guirotti. Eu não sou uma pessoa violenta, mas esse cara, eu matava ele com martelo. Eu esbagaçava a cabeça dele todinho com martelo. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo. Ele gosta de me fuder na edição, vocês perceberam isso, né? Eu acho muito justo. Eu também acho. Só porque essa cena merece mesmo, mas... Chico, vai tomar no cu, tá? Eu mando pra você o áudio. Tá, não, tá, achar não é o problema. Não é isso. Editar, seu corno. Navar, foda-se. Tá. Seguindo nos personagens, temos seu Carlos Francisco fazendo o seu eu. Né, seu Alexandre. E... Uau, e vocês falam mal das minhas piadas. Cara, eu gostei muito do personagem Alexandre, cara, do sogro do Marcelo barra Armando, que ele é um típico sogrão, gente fina, dos anos 70. Vocês não concordam? Dessa sim, dor. Cara. Sim. A entidade ainda viva nos subúrbios do Brasil. Com certeza. Eu confesso que aquela parte que o pessoal sai atrás dele, eu fiquei com muito medo de matarem eles aí. Também. Teve muito esse risco, não teve? Eu fiquei, cara, não mata o véio, não. Eu queria dizer, aproveitar também, que o terceiro ato do filme deixou tenso o tempo todo. E essa cena em específico foi uma das mais me deixou tenso. Sim. Verdade. O Bob e o Jarrasco é muito show. E também, da seara de sogro e sogra, tivemos madame dona Aline Marta Maia com a dona Zuleika, também conhecida como senhora dona sogra. Não é que só fala, nossa, como ela participou pra caralho. Não, mas foi esse papelzinho bacaninha dela, né? Sim. Pelo menos não foi uma sogra filha da puta. É, porque tava tão assim, vamos combinar, que tava numa época do Brasil que tava todo mundo fudido, sabe? Ninguém queria mais fuder um ao outro, então tava foda. Verdade. Então vamos passar agora pra, sem sombra de dúvida, a MVP desta porra, deste filme, a melhor personagem, a melhor atriz, a melhor pessoa, a melhor fumante, melhor desta entidade. Bodega. Literalmente. A entidade cósmica conhecida como Tânia Maria ou Dona Sebastiana. A primeira coisa que eu quero perguntar é onde é que tiraram esta criatura? Porque ela parece que saiu de lá dos anos 70 mesmo. Sim. Provavelmente estava no armário, eles tiraram ela só para fazer o filme. Não duvido, mas não tava duvido num cabide mesmo, ali. Cara. O que tu achou de Dona Sebastiana, Luna? Eu concordo com todo mundo, que inclusive contigo, que falou na pauta que ela é a melhor personagem do filme. ela é a melhor personagem do filme, não só porque tu se identifica com o que ela é ali, tipo, a tiazinha, a vovozinha lá, que tá ali cuidando de todo mundo no apartamento lá e tal, mas também pelo que ela representa ali no filme. Ela representa mais uma coisa no filme, que ela é, né, uma antiga comunista, ou anarco-comunista, né, tipo, ela é uma militante, era uma antiga militante, tanto que ela tá até agora ajudando, né, tipo, como pode ali, acobertando a galera refugiada do regime. E também pelo fato de que ela tá ali, sendo meio que... Ela tá atuando como uma das guardiãs da memória. É porque eu acho que... Eu vou entrar numa das coisas que eu queria falar sobre o filme. que eu acho que esse filme é muito sobre memória, muito, eu, tipo, muito, ele tem muitos temas, né? Mas eu acho que os principais é sobre também memória e identidade, né? E aí ela é um ponto chave nessa questão de memória e identidade. Ela tá ali, tipo, ela é uma das guardiãs de várias questões de memória, tipo, né? Porque eles estão ali lutando contra um Estado, né? Que justamente deveria ser o Estado que deveria ser o guardião de todas essas coisas, mas ele tá tentando, na verdade, criar as próprias memórias e identidades. Mas então ela é um ponto central nessa questão de dar. E ela tá protegendo a identidade da galera ali, ajudando eles a criar, tipo, a disfarçar a identidade deles, criando outras identidades, né? Que aí também entra em outra questão, tipo, que eu acho, e é uma provocação, né, do filme, que eu queria também trazer, né? Tipo, quem é tipo, qual é o agente secreto do filme? Acho que são vários agentes secretos do filme, e ela tá ali ajudando, né, tipo, a trazer essa questão da identidade pra várias personagens, né? Tipo, acho, preservando várias identidades deles, criando várias identidades pra eles, né? Pra se preservar. Sim, verdade. Duas coisas. Primeira, ninguém aqui discorda que a Tânia Maria é uma das criaturas mais carismáticas que já apareceram no cenário cinematográfico brasileiro. Certo? Sim. Concordo. Correto. Sim. Sim. Concorda? Muito bem. E agora, para um momento, senta que lá vem história. Chico, por favor, discorra seu amor da personagem Sebastiana, a anarco-comunista. Senta que lá vem a história. Release the Kraken. Rapaz! Sebastiana, ela representa, na verdade, nesse filme, a meu ver, o grande contingente de resistência suburbana e sertaneja que houve na ditadura, né? Porque você via essas pessoas, né, que intercediam por ter uma influência maior, por ter, no caso da Elza e tal, mas a intercessão pelo respeito social, ela era muito grande, né, no subúrbio, no sertão. Então tinha dessas pessoas que elas já estavam já há tanto tempo zelando pela comunidade, que elas passaram a ser tipo farol, justamente para abrigar as pessoas, para esconder as pessoas, para proteger as pessoas. E eram esses grandes focos de resistência da ditadura, que a gente não vê na grande mídia, né? E por isso que eu acho, inclusive, que esse filme é muito superior ao Ainda Estou Aqui, porque ele o Ainda Estou Aqui é mais aquela visão burguesa do que foi a ditadura, né? Porque a ditadura só acabou em 80 Blau, porque em Copacabana, ela só acabou em Icaraí. Ela só acabou, você tá entendendo? Porque no pé do morro, pra cima, no sertão, adentro, a ditadura continua. Você teve, tem e terá ainda a interseção do Estado com a população, né? A opressão estatal para com a população. Seja em favela no Rio, matando pobre, ou seja no sertão, matando poceiro. Entendeu? Dura, todo mundo já tomou dura aqui, pelo menos eu já tomei dura da polícia. Sim. Ai, que delícia! Não foi tão gostoso como eu queria, mas até porque eu sou branco, né? Polícia fala comigo dando boa noite, senhor. Se eu fosse preto, eu já tomava já tapa na cara e coronhada de policial. Porque dentro do território nacional, eu sou tido como branco. Pelo menos das fronteiras do Brasil, tu ainda é, né? É, só aqui. Eu sou pseudo branco, né? Sério? Tenta chegar em Santa Catarina pra tu ver o que acontece. Pois é. Por mas, isso enfim, que eu falei que é dentro das fronteiras brasileiras. Justo. Dentro do Brasil que ainda tá. Dona Sebastiana. Peraí, só um minutinho. Preciso parar. Só um segundo, porque são duas coisas. Primeiro, para Lunar, uma pessoa que ele ama muito, Dona Rita Frutinha, se espantou de termos um umbigo na conversa. Rita Frutinha, te amo! E para meu completo pavor, desrespeito e asco, tem o Morco. Boa noite, pessoal. Hoje vai ser difícil fazer piada, pois eu não sei quem é o agente, porque ele é secreto. Secreto. Boa noite. Tá de parabéns. Mais uma vez, o corno me bota o Badutz escrito no comentário. Eu queria dizer que eu estou igualmente chocado por ter um umbigo aqui. Filha da puta. Tá bom. Mais um da galera do Lunar. Seu Antônio e o CGM mandou um hello, cheguei. Antônio, tudo bem? Muito bem. Pronto, seguindo viagem agora. Continue, seu amor, então, a Sebastiana, faz favor. Então, a Sebastiana, para além das peculiaridades pessoais dela, da Tânia Maria em si, a representatividade da dona Sebastiana é o que cativa tanto, porque é essa persona das várias personas, né, a personificação dessas várias personas de resistência suburbana e sertaneja ao longo de toda a ditadura que houve e que não foi contemplada pela grande mídia. Agora sim a gente pode ver em toda a sua majestade na tela do cinema. Uma coisa que eu quero já corroborar, antes de continuar com a lista dos personagens, o design de produção e o esforço da produção deste filme foi fenomenal, principalmente na recriação dos cenários da época. É uma coisa que, tipo, eu, meu pai e minha madrasta, a gente ficou assim, bobo com isso, que criaram tudo, o ar estava diferente, acompanhando a modificação física do ambiente. Ficou assim, surreal. Uma coisa que eu fiquei espantado quando eu vi na primeira vez, eu já fiquei, ué, tinha isso? Ônibus elétrico com um cabo elétrico passando por cima do ônibus. Sim. Eu não lembrava que tinha isso, mas é verdade, tinha esta merda, né? Sim. É um ônibus tipo bondinho. Saca. Sim, cara, recriaram coisas assim que você não via há muitos anos, e se você viu, foi em livro. É, obrigado, não precisa chamar eu e o pessoal do de velho. Não, perdão. Cara, pode chamar, cara, que eu sou mesmo. Você que vive em negação, cara. Olha, uma coisa que eu tenho saudade. Peraí, ele pediu. Não, ele pediu. Vai tomar no cu, pensador. Agora, olha só, eu tenho que perguntar para seu Lunar, Dona Rita é neném? Porque ela não sabe nem o que é bondinho. É neném. Tinha orelhão? No filme tinha neném. Eu usei, bebê. E orelhão de ficha ainda por cima, não era nem orelhão de cartão, não, neném. Se ela quiser, ela fala o ano que ela nasceu no chat, mas não é neném. Eu queria. Não. Se você Frutinha, não fala, eu queria fazer um recado. Um recado pra Frutinha. Frutinha, agora você entende quando seu papai e sua mamãe, ou seu vovô e sua vovó falavam: ah, agora caiu a ficha. É por causa do orelhão e que era alimentado por ficha. Igual aquelas Sim. que o você vê no botequim da esquina. Pra jogar sinuca. Tá. Só uma coisa que eu tenho saudade dessas coisas todas que a gente viu no filme é o ônibus com um número gigante em cima do teto do ônibus. Eu tenho muita saudade disso. Na qualidade de míope ou astigmata, eu tenho muita saudade. Muita saudade. Concordo. E acreditem se quiser, porque isto é quase inacreditável. O Morgo fez uma pergunta que não é imbecil. Diz ele o seguinte: uma pergunta aos participantes. Dá pra cravar que O Agente Secreto é o novo filme que se vincula mais com Wagner Moura? Ou a imagem do Tropa de Elite ainda se mantém como a obra mais associada a ele? Pensador, sua opinião. É, eu acho que a partir de agora, e até pela repercussão do filme, sim. Até hoje, minha imagem primordial do Wagner Moura sempre foi aquela série de travesti que ele fazia, que era maravilhosa, que era ele com o Lázaro Ramos, e eu nunca consegui desver o Wagner Moura daquele jeito, que estava divino. Agora, ele ficou marcado principalmente, e de maneira errada, se me perguntarem, para uma parte grande da população brasileira, como o Capitão Falecimento lá, ou já falei que vai dar merda aí, e etc. E eu acho que pela repercussão do filme, ele agora, ele é o agente secreto, assim, ele é ele é o Marcelo, assim, é a imagem que ficou por causa da repercussão internacional. Agora, só voltando atrás na pergunta anterior do Nerdmaster, que eu queria ter falado e acabei não tendo um tempo, eu acho legal... Eu acho legal que onde eles filmaram, porque tem muitos bairros e prédios... semicoloniais, assim, construções antigas, e foi fácil dar uma pastelada, assim, para eles se tornarem como eram mais ou menos naquela época. Agora eu fiquei mais embasbacado mesmo com os carros, porque, tudo bem, Fusca tem em qualquer lugar, mas tinha vários carros, assim, que foram descontinuados desde então, e a quantidade de colecionador que eles devem ter feito um esmeril soviético nas bolas para liberarem o uso daqueles carros. Irmão, isso não tá no gibi. Aliás, obrigado por voltar nesse comentário, porque o que eu fiquei chocado, na verdade, é porque... E eu comentei quando eu tava vendo o filme, eu tava vendo esse filme com amigos, né? Falei, eu tenho que ver esse filme, que eu não vi ainda, eu tinha que ver esse filme, porque eu tava com vontade de ver, não tinha visto nunca, aproveitei o podcast pra assistir. Aí eu juntei amigos e vi. Aí eu ficava comentando com eles, tipo, que era impressionante, porque em plano pequeno é fácil do cliente falar, tipo, num lugar pequeno onde tem um prédio colonial ali, ou dentro de um pequeno pedaço da universidade, tipo, em cenas da universidade ali onde eles estavam, tipo, fazer aquilo ali se passar no ano. Só que aí tinha planos, tinha cenas do filme, que a câmera se afastava e ficava grandão, assim, tipo, por exemplo, assim, lá no começo do filme, quando tava o Marcelo... O carnaval, na rua. Na rua, ele tava chegando e passando pela ponte, e a câmera se afastava e ficava manjoando da ponte, mostrava a cidade inteira. Eu fiquei, caramba, como é que eles fizeram isso, tá ligado? Tipo, cara, a cena mais impressionante pra mim nessa parte de produção foi aquela do Marcelo na janela do cinema, olhando pela janela e vendo a paisagem da época. Essa foi de fuder, cara. Puta que pariu. Foda. É uma dessas cenas, tipo, que o plano abre, assim, e mostrava gigante, de forma gigante, o que os caras tinham mudado, tipo, pra fazer ficar daquela época, tá ligado? Tipo, caramba, tipo... Sim, como é que os caras fizeram? Olha só, o Morgo falou uma coisa que eu achei realmente interessante, que o Narcos marcou bastante ele lá fora, mas o agente secreto talvez tenha conseguido, e realmente... O Narcos, né, que o Wagner Moura interpretou, foi puta que pariu, né? Nossa Senhora, né? Acho que lá fora foi o que chamou mais atenção do Wagner Moura, e foi porque o Wagner Moura foi bem cotado, né, para fazer o Narcos. Agora o agente secreto, com certeza... ganhou os holofotes, né? Mas eu acho ainda difícil. O que você acha? Assim, eu acho ainda difícil desvincular a imagem dele ao Capitão Nascimento, até porque Tropa de Elite foi em uma época que houve um estouro muito grande, um estouro nacional muito grande, e também pegou em uma época, na verdade a gente ainda vive essa época da necessidade de justiça, então ele ficou muito marcado nele. O agente secreto Marcelo também pode ser que ele se torne a ser marcado, mas eu não acho tanto quanto o Capitão Nascimento. Não sei se é pela época, pelo impacto, porque, cara, Tropa de Elite, ele pegou, assim, da alta sociedade até o mais marginalizado. Sério, desculpa, eu tô adorando a tua opinião, tô adorando ela, mas eu preciso xingar alguém que é conhecido do Pensador, inclusive. No Narco, diz Luciano Dias, Pensador. Ele teve que ficar com o porte físico do Nerdmaster. Mas não conseguiu. Que, Antes de mais nada, Luciano. Ô, Luciano, primeiro lugar, eu te amo. Segundo lugar, você tá dizendo que ele teve que ficar com o porte físico do Narcomaster? Tá, agora são três, tá? Primeiro, Luciano vai tomar no cu. Segundo lugar, Chikovski vai pra puta que te pariu. Terceiro lugar, Pensador vai tomar no meio do olho do seu cu, tá? Obrigado, amor. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Ó, não dá pitaco não, Luna, que senão sobra pra tu também, tá? Que tu e a Sarah são as únicas que estão salvas ainda, tá? Não é sobre teu porte físico, não se preocupe. Luna Rita Frutinha. Tropa de Elite é sobre um problema mais atual também. Então faz sentido ele ser mais característico. Eu queria pontuar nessa questão levantada pelo colega do chat aí. Eu acho que é cedo ainda para falar. A gente precisa de um certo distanciamento histórico, como diz os acadêmicos, né, para afirmar que o Armando com o Marcelo Fernando como o novo RG cinematográfico do Wagner Moura. Porque não é só o tempo histórico, propriamente dito, né? É também o engajamento dessas obras. Porque, por exemplo, a gente até falou aqui, quando a gente falou sobre essas obras, em outro momento, que é uma peculiaridade muito grande dentro do cerne hoje da vivência humana, que é a arte memética. E essas obras anteriores do Wagner Moura, tanto o Tropa de Elite 1 e 2, quanto o Narcos, eles tiveram um engajamento muito grande, inclusive na seara memética. Então, para a gente ter essa certeza desse novo RG cinematográfico do Wagner Moura, a gente tem dois fatores: o distanciamento histórico, né, e o engajamento memético, para a gente lavrar esse novo, essa segunda via desse RG do Wagner Moura no cinema internacional. Se a gente for levar em conta a seara memética, como você diz, então o Lobo Mau do Gato de Botas é um quadro. Eu ia entrar nessa pergunta, era sobre isso minha pergunta. No caso, pergunta? Chico, no caso, o memético do Marcelo já tá chegando, porque afinal de contas, raparigou ou não raparigou? Raparigou, total. Então, já tá começando a entrar os memes de agente secreto, tá? Eu tô pra fazer um do martelo, ainda vou fazer. Tá bom, vamos lá, seguindo. Continuando na seara dos personagens, tivemos seu Enzo Nunes como o Fernando Criança. Que é criança, né, gente? Então, né? Nem fedeu, nem cheirou, né? Só foi uma criança. Criança ali no meio do negócio que não tem consciência do que tá acontecendo. Né? Uma coisa que a gente precisa deixar colocada aqui é a quantidade de filhos da puta que tem neste filme. Vamos começar com o primeiro da lista, que acho que inclusive foi o primeiro a aparecer no filme, que é o seu Robério, né, Rogério? Já começa bem que o nome dele é Rogério, é Robério. Robério Diógenes. O escrivão espirrou na hora. Como o doutor delegado senhor jurisconsulto Euclides. Mas que filho da puta, vejam. Cara, ele é aquele típico político, né, da época, que ainda existe. Não tem como, ainda existe. Nessa época era mais escrachado, né? Por conta mas hoje político barra polícia vaselina que tá com os dedos mais sujos que pau de galinheiro e tenta bancar de gente boa e cheio dos contatos. Não, e outra que... Olha, eu não quero corrigir vocês, mas ele é mais do que político. Ele é polícia! PULICDA! Autoridade! Tá sabendo? Sim, mas cara, mas é aquilo, ele é aquele tipo de pessoa que todo mundo sabe a merda que faz, todo mundo, só que ninguém vai ser doido de bater de frente, e se ele gosta da pessoa de cara, bem, é que nem aconteceu com o Marcelo, pô, o cara gostou de você, entendeu? É o famoso faz rir pra... Tem que rir, tem que fazer rir, né? Tipo assim, olha, ele gostou de você, então faça por onde. Tanto que realmente o Marcelo faz por onde. O Marcelo, ele soube usar isso a favor dele. Quase acabou com tudo junto ao mesmo tempo. Sim, mas ele soube usar a favor dele esse gosto, de essa empatia de primeira olhada que eles tiveram, sabe? E isso não é uma parada que você vê só no cinema. Eu vou contar uma experiência anedótica da minha parte. Eu, na qualidade comunista safado, já trabalhei no 12º Batalhão, ali no Bazar, né? Eu trabalhei em dois momentos. Primeiro, eu trabalhei na central de câmera, fazia monitoria, e um ano depois eu fui trabalhar no Bazar. O CISP, né, que a gente tem aqui em Niterói, antigamente era na sala da monitoria do 12º. E eu sou comunista assumido de botar camiseta e o caralho a quatro, e tinha uma porrada de policial que, porra, gostava de mim de graça. Um deles, que depois virou meu chefe, chegou pra mim: cara, eu não entendo você. Você não é maconheiro, você não é viado. Porra, é essa de ser comunista? Aí você entra na conversa e tal, não sei o quê, pra explicar pro cara, porque ser comunista é bom pra todo mundo, né? Aí é outra seara. Fica também nesse imagético de tem umas pessoas que gostam de você e você não necessariamente quer que aquelas pessoas gostem de você. É raro, mas acontece sempre. Então tá. Então, seguindo na lista, temos agora uma não filha da puta. Tudo bem que daqui a pouco vai ter mais uma porrada de filha da puta, mas essa é não filha da puta, que é Dona Maria Fernanda Cândido, linda para cacete, como Madame Dona Elsa. Uma diva. Uma pergunta que eu não sei se é verdade, alguém, por favor, me corrobore. Ela é baseada numa pessoa real, essa Elsa? Existiu uma personagem assim na vida real? Eu acho que não é uma pessoa específica. Eu acho que ela simboliza várias pessoas de grande porte monetário e importância que tentavam ajudar da melhor forma possível. Então, não é uma pessoa específica, mas é uma representação de um conjunto que existiu, entendeu? Acho que todos eles. Acho que o delegado, acho que a Elsa, sim, acho que o vilão do todos, filme. Todos eles. Sem eles são... Conforme eu assisti o filme, eu sempre achei que a maior parte mesmo dos personagens eram arquétipos de figuras que podiam ter acontecido em qualquer lugar do Brasil naquela época. Assim. Sim, sim. E falando em arquétipos e novamente em filhos da puta, temos que bater palmas para o senhor Luciano Tirolli, que fez o filho da puta mais filha da puta de todos os filhos da puta da história da filha da putagem, que é o seu Henrique Girotti, filho da puta. Sou só eu que já odiei o Girotti no primeiro momento que ele apareceu na tela? Não. Ele conseguiu passar o sentimento de personagem odiável desde o primeiro momento. E olha que nem o delegado a gente consegue sentir tanto ódio gratuito de primeira vista. Já mas o delegado a gente ainda dá risada, né? O Girotti é o matador. Não, o Girotti é o empresário. Ah, o empresário. Não, é defenestrável. O defenestrável. Tem alguns aqui no Rio Grande do Sul que se criaram assim. Nossa, Santa Catarina, pra caralho. Que tem empresa de aço ou qualquer coisa assim, e que foram sei lá o que, de conselho de sei lá o que, no filme eles falaram Eletrobras. Sim, conselho, traduzindo, um bando de filhos da puta. Ditadura, exatamente. E aí eu até, cara, até, agora eu não até sei. Aí quem... até hoje pagando de coach. Então é até hoje pagando de coach. Eu não sei quem foi o mais escroto nessa conversa. Se foi o Girotti, o pai, ou o Girotti filho, que é o caso, o Igor de Araújo, que fez o Sérgio. Ah, eu não sei qual dos dois era mais pior. Nojento, cara. Eu considero o Girotti pai pior porque o filho tava se criando ainda. É, ele era cria do Girotti pai, então ele só é, em suma, em parte, tão filho da puta quanto o pai o criou como modelo, e isso já é dizer bastante coisa, né? Tem um fato curioso, que eu fui pesquisar depois do filme, depois que assisti o filme, eu gosto de pesquisar sobre os filmes que eu assisto, né? O ator que fez o Girati, que era, tu falou, e eu não guardo nomes, porque eu preciso... Luciano Tiroli. Muito obrigado. Ele atuou sem roteiro. O Kleber Mendonça falava pra ele, a cena vai ser assim, e nem falava pra ele o que tinha acontecido antes, o que tinha acontecido depois. Tipo, a cena vai ser assim, faz isso. Aí ele tava sem roteiro. Seja um escroto, vai. Go. Uhum. Porra, quer dizer que ele é um improvisador de escrotice. Que bom. Pois é. O cara foi bem pra caralho. Dando papel de vilão de escroto. Agora, olha uma coisa, uma pergunta que pode parecer idiota, mas até que não é tanto ruim. Quem dublou o Marcelo nos Estados Unidos? Acredite se quiser, foi o Wagner Moura. Imagine. Olha aí. Imagine. Tem cópias do Agente Secreto dubladas em inglês, e o Wagner Moura foi chamado. Aquele povinho bunda para... não consegue ler legenda? Mas uma, coisa curiosa, o Wagner Moura não se dublou quando ele fez a morte no Gato de Botas em português brasileiro. Por quê? Eu não sei. Ele não se dublou no Brasil. É? Por que? Se bem que acho que... Porque ele não mora aqui, né, gente? É mais difícil pro cara dublar de lá, né? São estúdios de dublagem, né? Estúdio de dublagem não tem contrato com ele, né? É difícil. É, ele não. O Wagner Moura não mora mais nessa terra maldita, não. Ele tá longe, ele já se livrou dessa porra, dessa. Virou empreendedor, né? Ele acredita no sistema americano, né? É isso que você ia dizer, né? Não. Não. Tá bom. Seguindo na seara de filhos da puta, temos aqui uma dupla de bons filhos da puta, e agora sim são os matadores. O Gabriel Leone, como o Bob, e o Ronei Vilela, como o Augusto, o padrasto do Bob. Essa dupla, vou te contar um negócio, é uma dupla bem estereotipada, e o cara, eu tenho que ficar puto na raiva do Kleber Mendonça, porque eles são cariocas. Puta que pariu. Obrigado, viu, Kleber? Cara, eu vou te falar a real, que no início do filme... Até saber que eles eram pai e filho, eu achava que eles eram um casal, tá ligado? Não tava muito nessa vibe. Eu fiquei mais preocupada foi com a origem, né? Tipo assim, o Bob era filho da como é que fala? Ele é... Cara, pô, ele viu o cara matando a mãe, se juntou com o cara, tipo, bruh. Sim. Dá pra se dizer que realmente o Bob foi um filho da puta. Né? Bateria, som de bateria. Ele seria tipo... Tudo hoje, não. Todos... Eu ganhei meu próprio Tuduche, com certeza. Eu me auto-coloquei a mim mesmo um Tuduche agora. Muito obrigado. Ele seria o tipo de... Mas vamos lá, seguindo. Aí tivemos Madame e Dona Ermila. Rapaz! Cláudia, né? A Dona Ermila Guedes, que fez a Cláudia. Principalmente com a dentista que atende a domicílio, né? E que vê a fundo do quarto. Os dentes do paciente. Né, lógico. Se é pra atender, você tem que ver onde é que tá o canal, né, bebê? Ora bolas. Eu conhecia o trabalho da Ermila Guedes em 2007 ou 2008, quando ela fez O Céu de Sueli, que é um drama foda. Ela tá com um filme também do ano passado que é muito legal, pra quem curte, assim, um suspense mistério chamado Gravidade, não tem nada a ver com o filme da Sandra Bullock, que é um filme pré-apocalipse. É muito legal, cara, o filme... extremamente claustrofóbico, recomendo muito que vocês procurem. E é um filme tão claustrofóbico que só tem cinco atrizes no elenco, assim. São basicamente quatro mulheres, depois chega mais uma trancadas numa casa, esperando pro mundo acabar. Muito bom o filme. Pô, maneiro. E aí, tivemos aqui uma dupla de conterrâneos do Senhor Pensador Louco, que é a Dona Isabel Zuar, yes, fazendo o papel de Teresa Vitória, e o Sr. Licínio Januário fazendo o papel de Antônio, e óbvio que eu estou falando com este sotaque de... Estou a falar ele de angolanos. Eles são angolanos, né? Fala dos angolanos, pensador. Pô, muito bom, cara, me sentir representado aí, principalmente porque em nenhum momento do roteiro eles falam, ai, minha vaida, que me deixou muito feliz. Não, ficou muito legal. Me senti. É difícil ver meus conterrâneos representados no cinema, quanto mais no cinema brasileiro, porque infelizmente a cena do cinema angolano ela é muito pequena, infelizmente quase inexistente. Mas, pô, foi muito bom mesmo. Condiz com a época, até porque, volto a dizer, eu tinha 6 anos no ano em que o filme se passa, e condiz bastante com o êxodo de angolanos e de angolanos filhos de portugueses que escaparam durante a revolução lá, que socializou a política angolana, né? Então foi muito legal ver gente da minha terra representada, foi muito bom. Quem não entendeu isso no filme, tanto a Teresa Vitória quanto o Antônio eram refugiados porque estavam fugindo da revolução que aconteceu na década de 70 em Angola, né, pensador? Isso, exatamente. Infelizmente, foi uma revolução que, infelizmente, durou pouco, porque um tempo depois era mais uma das nações que eram ajudadas, / financiadas pela União Soviética, e esse financiamento depois acabou sendo cortado, e apesar de ainda se dizer um país socialista, Angola não está mais tão assim dentro desse espectro político, que me deixa muito triste, mas é a vida como ela é, né? Muito bem. Outra personagem que foi, na minha opinião, foda para cacete, foi Madame Dona Alice Carvalho fazendo a Fátima, a falecida esposa do Armando / Marcelo. Que foda. Porra, personagem forte para caceta. Principalmente naquela cena do Filha da Puta. Né, que o filho da puta chama ela de secretária. A secretária, nossa, é a puta que te pariu. Ai, o brasileiro, velho, agradeceu, bosta. Não é? Ela encheu pra mandar. É a puta que te pariu, filha de uma puta. Porra. Misógino do caralho. Adorei esse gabinete. O problema não é nem ver nos anos 70 um Zé Merda desse representado desse jeito, com esse tipo de atitude. O problema, na verdade, é você constatar que ainda tem gente assim no país e no mundo, e é o que me deixa mais triste, assim, que me leva a ver que não houve, talvez, realmente tanta evolução de 77 para cá. É que só agora, 33 anos depois, é que a gente tem a porra da lei anti-misoginia, como se precisasse de lei para fazer isso, nem, né? E nem sei se passou, né? Tem gente tentando derrubar ela. Né? Sim, tentando passar com ressalvas, né? Porque a honra masculina tem que ser preservada. Se fuder, se né? Fuder. Aqui os parados. Desculpa aí. Outras duas personagens que eu adorei nesse filme foram as estudantes / pesquisadoras Isadora Rupert, fazendo a Dani, e principalmente a Laura Lufese fazendo a Flávia, que é a que tem mais contato com o Fernando depois na terceira parte do filme, cara. Eu achei essas personagens muito bacanas, primeiro pelo papel delas, propriamente dito, que é pesquisadoras da memória nacional, que são uma coisa que estão precisando muito nesta porra desse país, são pessoas que pesquisem a memória nacional, porque este país tem um problema de amnésia que eu vou te contar um negócio, puta que me pariu 10 vezes. Né? Elas fazem o resgate histórico que a cada minuto tentam apagar do passado vergonhoso do Brasil durante a ditadura, né? Basicamente. Sim. É o papel das novas gerações não querendo apagar justamente esse histórico para o pessoal entender por que é que não pode ser repetido. Tanto é assim que foi falado isso no filme, que elas tiveram a pesquisa delas, vamos dizer, apagada pelo governo, porque se tratava de um assunto delicado. Delicado demais. Eu acho que elas fazem parte também desse eixo central do filme sobre essa questão da memória, né? Que ela que faz, de novo, tem a ver com o título, a terceiro ato, né, a transfusão lá, ela faz a transfusão da memória pro filho do Marcelo. Os nomes dos três atos, a gente vai falar isso daqui a pouco, são sensacionais, tem tudo a ver com as partes do filme, e essa da transfusão ser tanto a passagem do pai pro filho, quanto a própria transfusão literal de sangue que a menina faz para conseguir a entrevista, é sensacional. Eu tenho duas curiosidades sobre essa, sobre essas duas personagens que tu é que, quer dizer, a primeira foi uma coisa que eu percebi, as pessoas vão concordar, é que ela fala, né, que tipo que começou a pesquisa, tipo, foi que começou essa pesquisa para eles transcreverem as memórias e depois eles pediram para devolver, né, porque tinha dados sensíveis. Me lembrou que mais ou menos que a gente tá passando, né, tipo, que 2000, lá pela época da Dilma, que começaram a escavar os arquivos da ditadura e por causa disso as coisas que levou ao golpe, né, que aí depois agora com o governo Bolsonaro começaram a voltar atrás em tudo, né, não, esconde. Tive a sensação que tem a ver com isso. E a segunda coisa que é uma curiosidade de fato é que a menina que faz a Flávia, né, fala o nome de depois. Laura Lufezzi. Ela foi descoberta fazendo teste pra esse filme. Ela, o Cabra Manossa descobriu ela fazendo teste pra esse filme. Então eu adorei ela nesse filme. Eu espero ver ela mais vezes. Muito bem. Uhum. Excelente. Então, lá, pra terminar a lista, vamos assim dizer, dos filhos da puta, temos mais um aqui na conversa. E lá vai a quinta série pedindo passagem. Sr. Tomás Aquino, me diga, por favor, que o sobrenome dele é Rego. Ai. Né? Ele precisa ter... Se ele não tem, por favor, Sr. Tomás, faça o favor de acrescentar o sobrenome Rego no seu nome, porque o senhor precisa ser Tomás Aquino Rego. Tá? Que ele fez o Arlindo. Vocês lembram do Arlindo? É o cupincha do delegado. Chamava ele de padrinho toda hora. É um babaca. Então, esse aí pelo menos morreu bonito. Morreu com um tirambaço no meio da boca. Pra prender e deixar de ser idiota. Ô, Nerd Master. Eu sei que tu vai fazer com essa minha... Com essa curiosidade... Mas sabe qual é o meu sobrenome, meu último sobrenome? Rego. O Rego. O Rego. Deus, ainda é O Rego ainda. É, pra Tomás Aquino Rego. Tá bom, muito bem, muito obrigado. Você fez meu dia hoje. Parente talvez afastado da atriz Suzy Rego, né? Que ia casar com o Paulo César Grande e virar Suzy Rego Grande, né? Ai. Foi piada, né? Sério, não é piada, mas foi piada mesmo na época. O Chico. Vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim, senhor. Obrigado. Sim, estamos. Aí, peraí, vamos lá. Eu não sei porquê da pergunta dele, mas vamos lá. Lunar, quem é o melhor? O Lobo do Wagner Moura em Gato de Botas ou o Kenai do Celton Mello em Mão Urso? Lembrando que o Kenai só é o Celton Mello, só é o Kenai na dublagem. Meu Deus, isso tem conotação furry. Diferente do Lobo, que o Lobo é o Wagner Moura nas duas, tanto no original quanto no, na dublagem brasileira. Então, Nerd Master, isso furry tem lovers. Furry. O Wagner Moura não fez a dublagem brasileira, infelizmente. Devia ter feito. Podia ter feito, mas é que não. É, foi como te disse, né? Acho que é por causa dos estúdios de dublagem mesmo, né? Ele não, mas... De novo, ele não mora aqui, gente. Tá? É difícil mandar dublar lá fora. Exatamente. Infelizmente. Seria legal se fosse, se tivesse como, mas não teve como. Tá bom. Mas aqui, a resplandeira. Luna, e aí? Lobo, olha, do Wagner Moura ou Kenai de São Tomelo? Olha, eu acho que essa pergunta. Ela vai, talvez ela olha, cause discussões, debates aqui na comunidade furry. Para de enrolar, Lu. Mas na minha opinião pessoal, eu acho que o Lobo do Wagner Moura ganha fácil e eu acho que ele é o que vai ganhar mais votos também. Eu acho que não vai ser tão fácil a votação, acho que vai ser mais apertada, mas acho que o Lobo vai ganhar também na comunidade. E pra mim o Lobo vai ganhar fácil. Eu gosto do Kenai também, óbvio, mas o Lobo ganha fácil. Falando em gente boa, nada a ver com esse papo que a gente teve agora, um cara que me deixou realmente impressionado foi o seu Udo Kier, que fez o Hans. E sim, o corno é alemão. verdade, cara, verdade. Aquela cena dele falando alemão e aquele filho da mãe enchendo o saco, colocando como se ele tivesse sido um soldado alemão herói. E o outro falando, cara, não é assim. Aí depois vem, não, que ele é judeu. E eu, puta que pariu, você só foi piorando a situação. Você fica, o fato naquele, dele ser judeu vale não significa que ele não tenha sido soldado, né? É, só que no... Só que acho que no entendimento limitado do delegado, ele tava jurando que ele tinha sido, da SS, sim. Da SS. Só que não, e vai ficando um vale da estranheza maior ainda, porque vai ter na conversa deles em alemão, e você fica, cara, ele ajuda, você fica assim, mano, isso tá ficando pior ainda. O que mais me deixou impressionado na cena foi na hora que eles vão entrar no escritório do Hans, a primeira coisa que ele faz é pegar aquele símbolo judaico, castiçal judaico, esconder, porque se eles vissem, eles iam perceber que ele é judeu. Como se aquele trio de retardados do delegado e os dois cupincha dele fosse entender o que é a porra de um castiçal judeu. Não, gente, os caras falando em alemão, ele falando em alemão na cabeça deles, é alemão, é sério, mas eles nunca iam associar, tanto que eles nem citam o fato dele ser alemão e só falam, pô, cara, o cara sofreu ferimento, lutou, vamos parar aí de ficar enchendo o saco. Tipo, eu só queria... cansado. Delegado, cansado, porra! Eu só queria falar, primeiro, falar do Udo Kier, grande ator, porra, participou em trocentos filmes, nunca negou um bom papel, mesmo em filme pequeno, o cara tava em tudo, vocês devem lembrar dele em Bacurau. Sim, Bacurau, foi por causa da participação dele no Bacurau que ele foi chamado pro Agente Secreto. Eu ia falar isso. E foi o último filme dele, pô, ele já tava bem velhinho, mas foi um cara, assim, que eu sempre respeitei muito. Ele já fez, assim, do suprassumo do trash ao cinema, extremamente engajado, e ele nunca recusou papéis de qualidade. Porra, mão no coração por Udo Kier, que é um ator que eu sempre gostei pra caralho, eu sempre gostei muito da carreira dele. E em segundo lugar é aquilo, não é que ele foi soldado, não foi soldado, vocês têm que lembrar que os judeus vivendo na Alemanha, nascidos lá ou não, foram marcados com uma estrela de Davi, e os judeus alemães homossexuais com um triângulo rosa, e foram também segregados, torturados e agredidos, abusados de maneira geral, e ele era um retrato disso. E ele vem para um país, que é o Brasil, chega aqui, tem outra ditadura, e o pessoal confundir ele, tudo que ele sofreu, como se ele tivesse sido, cara, esse era macho, lutou com os nazistas, cara, ajudou a botar a judeusada, tudo nos campos de concentração. Puta que pariu, a humilhação pro personagem. Então, foi o último papel do Kier. Eu sempre adorei a carreira dele, já assisti também uma caralhada de filmes dele, porra, coração na mão pro Udo Kier, cara, porra, ele foi com chave de ouro. Muito bom. Valeu, porque eu não conheço a carreira dele, então o que tu falou só acrescento no que eu ia dizer, o que eu tinha pra dizer sobre a carreira dele, que era só que eu sabia que ele tinha feito Bacurau, e por isso que essa seria a segunda contribuição dele com o Cabra Mendonça, né? Por isso que ele estaria nesse filme. Até vou olhar depois os outros filmes que ele participou, por causa do que tu disse. E aí a outra coisa, pra contribuir com o que tu falou, e também já aproveitando, porque o que tu disse também contribuiu com o que eu vou falar, porque a questão do... que é justamente... de novo, essa a temática dessa questão da identidade do filme, né? O cara, tipo, o cara veio desse contexto, e aí chega o delegado, e aí o delegado, ele vai, tipo, criando interpretando e criando essa identidade para as pessoas que ele quer, tipo, ele criou que o Marcelo lá é um cara que tem uma história a ser respeitada, e é por isso que, porque ele parece um policial e ele quer proteger. Aí, agora o cara lá que é judeu e tal, e agora ele vai ser, agora ele é um cara que lutou na Segunda Guerra, soldado nazista, herói de guerra, machão e etc. Tipo, então é a temática da questão da identidade do, do, que tá presente no filme. Não, muito bom. Pra vocês terem uma ideia, cara, e você o Duque é rapidinho, né, de Master? Tem gente que não percebeu que o Hans é gay. É. Sim. Eu não... Além de ser judeu, ele também é um personagem gay. Não, todas as coisas estavam ali mostrando como é que ele era o gay, o símbolo do Triângulo Rosa, como o pensador bem já falou, mas também o fato de que ele era alfaiate. Sim. Costureiro, nem alfaiate, é costureiro. Aí eu já acho preconceito seu. Que tristeza. Não, costureiro não. Vá, alfaiate, beleza, mas costureiro não. Costureiro. Aqui, ó. Só pra fechar rapidão. Quem quiser conhecer, só pra vocês terem uma ideia, o Duquier, apesar do último filme em que ele atuou ter sido agente secreto, teve um filme e uma série com ele lançados depois do Agente Secreto. No total, ele participou de 278 entre filmes e séries. Porra! Tudo isso? E ainda tem dois, sendo um filme e uma narração de videogame que estão para lançar esse ano. Então, mais uma vez, uma salva de palmas pro seu Duquier. Salve. Classe trabalhadora cinematográfica, boleteira. Sim, boleteira, como... que tem que pagar boleto. Cara, eu como o mais viadinho aqui dessa cal, eu não vi o Triângulo Rosa. O dia que tava o Triângulo Rosa na cena, eu não vi. Não, cara, não tava. Na Alemanha nazista, o julgo de separação dos judeus, entre judeus e homossexuais, é que era esse, não é que ele fosse. O fato dele ser gay tava no óbvio relacionamento que ele tinha com o parça dele lá, do parceiro dele que tava lá dentro da... É que quando eu vi, a versão do filme que eu vi não agendou de algo, que droga. Aí eu não consegui entender o que ele falou, droga. E pra terminar, a seara de filhos da puta, nessa conversa, temos que falar de um que foi realmente um personagem... Foi do 0 ao 80, cara. Ele foi tanto sacaneado quanto sacaneou ao mesmo tempo, né? Que é o seu Carlone Venâncio, né? Como o Vilmar, o matador. Trabalho de bicho, né? Trabalho de bicho, né? Muito bem. Não, gente, ele lavou a alma. Ele matou no Bob e falou: de bicho, eu fiquei, porra, bicho, você também tá errado, mas obrigada. Sim, não, cara, me lavou a alma quando ele deu um tiro no Kengo da porra do Bob, cara. Eu fiquei... Foi lindo. O trabalho de bicho, foi maravilhoso. Muito bem, cara, muito bom mesmo, parabéns pra ele. E só pra fechar a lista, não que ela esteja listada como personagem, mas só um concurso, vamos falar aqui, tá, as madames Dona Liza e Elise, a gata de duas fuças. Ah. É muito fofa, né? A gata de duas fuças. Nossa, eu amei. Achei ela muito fofa. E será que ela também não está fazendo um foreshadowing da questão das duas identidades? É, mas eu queria que uma das cabeças estivesse morta, que aí o nome dela podia ser Schrödinger, né? Né? Caralho! Você pediu, não pediu? Você queria um tuduxo, né? Então tá bom, ganhou um tuduxo. Muito obrigado. Ficou esperando. Mais um cidadão aqui da galera do Lunar, seu Book Spirit, mandou um abração pro senhor. Oi, Baki! Tem um imbigo gigante na minha tela, tenho medo. É, eu gosto de uma pessoa que escreve da maneira correta as palavras quando ele usa imbigo. Muito bem. Eu também tô com medo. Mas ele é gente boa. Já passou o medo, ele é gente boa. Ai, diz o Jean, porra. É verdade, é um senhor imbigo. Muito bem, tá bom. Respeita o umbigo do pensador, bando de salafrário. Buraco negro angolano, cara. É. Ai. Tá bom. Como esse papo já tá com uma hora e meia e já tá longo pra caralho, eu vou passar assim rapidinho nas três sessões, né? Nas três partes do filme. Na verdade, quatro, né? Porque vamos começar que tem a abertura do posto de gasolina, que é, por sinal, um retrato do Brasil, aquela cena do posto de gasolina. Vocês concordam? Com certeza. A começar pelo cadáver na frente do posto de gasolina, segundo o próprio dono, já há 4 dias ali, porque estava na época do carnaval e a polícia não queria vir buscar. Parabéns. Ah, não. É, mais do que o cadáver largado ali, foi mais legal a extorsão da polícia em cima do cara, que é maravilhosa. Não. Caixinha. Caixinha. Não. Caixinha. Não, extorsão é muito forte. Pra que usar outras palavras? É a caixinha de carnaval da polícia. Que é outra prática perpetuada até hoje, né, pela... Forças de pacificação urbana nacionais, né? Não, a pior da sacanagem é, olha, eu acho que desculpa, aquela mas eu gastei o meu dinheiro aqui com a gasolina, não tem mais nenhum. Mateus, cigarrinho, quer 3? Pode ficar? Pode, toma, foda-se. Leva tudo, foda-se. Tudo. Que não? Eu acho que... Tá uma merda, né? Eu acho que aquela cena ajuda a dar um sério, né? Ajuda a dar um setting do que vai ser o... do que é o cenário do filme, né? Tipo, a polícia, tipo, o estado burocrático, ali, tipo, mostrando que, um corpo caído lá, normal, tipo, é um domingo, uma terça-feira qualquer. Um tipo, corpo caído, nada de diferente durante o dia. E a polícia tá ali, tá mais preocupada em achar um jeito de extorquir o cara lá. Extorquir não, desculpa. Pedir a contribuição, a caixinha. pro cara lá. do que resolver a questão do corpo caído ali. E também que o personagem tá tentando... O nosso personagem, né? O protagonista tá tentando sair dali daquele lugar, né? Fazer a passagem dele para aquele lugar o mais rápido possível, sair ileso daquela estação ali da polícia, né? Tipo, ele sabe que ele tá querendo sair dali para ir, tipo, ele tá de passagem, saindo dali para outro lugar. Tipo, meio que eu acho que aquela. Claro, quando eu tava assistindo, não percebi isso, né? Mas analisando depois, tive a impressão que aquela cena serve para dar esse tom, tá ligado? Sim, concordo. Sim, bastante. Uma coisa que eu adorei nesta cena inicial é o letreiro inicial dessa cena, que eu não sei se vocês repararam nisso, quando começa a cena do Fusquinha chegando no posto de gasolina, que ele diz assim: nossa história se passa no Brasil de 1977, uma época cheia de pirraça. Falou tudo. Muito bom mesmo. Falou tudo, uma época cheia de pirraça. Interessante que o filme não menciona a palavra ditadura em nenhum momento, né? Nem precisa. Não. Quê? Não precisa? Já não basta todas as fotos do Geisel que aparecem no Vira e Mexe, toda a Departamento de Ação Pública tem a porra da foto do Geisel lá. A fotona dele bem grandona. O que eu queria dizer sobre isso, assim, é que apesar de uma certa parcela, vamos dizer assim, perto de 40% da população brasileira, não ter necessariamente mais a capacidade cognitiva para perceber que aquilo era ditadura, ainda assim o filme fez isso de maneira a deixar explícito o quão errado era aquela época, o quão era errado a ditadura brasileira, a gestão militar do Brasil, sem precisar ser muito expositivo, que eu agradeço muito para o filme não ter ficado como se fosse uma aula, um telecurso 2026, alguma coisa assim. Como se fosse o Ilha das Flores. Isso, exato. Mas ainda assim, o filme passou de maneira concisa a mensagem e apesar de eu, novamente, queria não ser tão pessimista quanto a isso, novamente, uma grande parcela da população brasileira não ter a capacidade cognitiva de entender ou se entender, não ter a capacidade de admitir, o filme foi bem, bem autoexplicativo e o fato deles não terem mencionado em nenhuma parte ditadura no filme é justamente porque na época em que o filme era passado, isso era proibido de se falar e dava cadeia. Né? Então, só isso por si só já é uma mensagenzinha de tá vendo ali? Tá vendo ali? Então tá. Isso por si só já explica muita coisa. Sim. Então tá, en passant, como falamos, o filme foi dividido em 3 partes, fora a abertura, né? Parte 1, O Pesadelo do Menino, que vira e mexe, aparecia o tema do Tubarão, do Spielberg, falado muitas vezes, fora o fato de que logo a cena inicial dessa primeira parte foi a cena do tubarão e a perna cabeluda, né, seu umbigo? Tem. E, entre outras coisas, falando assim rapidamente da história, tivemos a Dona Sebastiana, como a gente já falou, a aparição da Liza e da Elisa, a gata de duas fuças, o filme Tubarão mencionado toda hora e o filho do Marcelo, que era o Fernando, tendo pesadelos, soco cartaz. Aí depois a gente acaba descobrindo que ele viu o filme e não achou porra nenhuma demais, porque venhamos e convenhamos, não tem porra nenhuma demais na porra daquele filme do Spielberg, que né, isso? Pensador? Que isso? Como assim? Não tem nada demais no sentido de terror. Ah, não, não, realmente. Porra. Realmente. Não interpreta errado minhas palavras, ô animal. Aí, uma coisa que eu quero deixar bem claro foi a consulta na dentista. Teve uma consulta bem consultada na dentista, né? Muito bom essa parte, né? Entre outras coisas. Aí viemos para a parte 2, institutos de identificação, que é a parte em que o Marcelo cai na repartição dos RGs porque ele está querendo descobrir quem era a mãe dele. A identidade da mãe dele, exatamente. Ele queria um comprovante da mãe dele. Eu, sinceramente, não entendi o porquê, mas tudo bem, ele queria. Você está sendo sarcástico? Tô. Ah, tá, então beleza. Tô. Porque com você eu nunca sei, cara. Ah, obrigado, também te amo. Aí, aquela cena do dar o quórum, botar a galera pra trabalhar na repartição antes do horário, porque uma dondoca ia lá prestar depoimento. Nossa. Na delegacia, sendo que aquela porra não é uma delegacia, caralho. Mas tem um delegado, então foda-se. Que a porra tem um delegado, né? Já virou delegacia. Né? Muito bem. Ah, mas eu pergunto uma coisa pra você, seu pensador louco. Senhor. Raparigou ou não raparigou? Raparigou? Vocês acham mesmo que o Marcelo raparigou com a Fátima? Cara, eu não acho. Será? Eu acho que não. Enquanto ela viva, não. Enquanto ela viva, não. Mas raparigar só dá pra raparigar quando a pessoa tá viva. Depois de raparigar é viúvo. Viúvo então pronto. Não, mas não, mas ela não raparigou, não. Ah, eu também acho que não raparigou, não. Não, não raparigou, não. Também não. Acredito na mão verdadeira. O cara não defendia a mulher do jeito que ele defendeu lá no viado do Henrique se ele tivesse raparigado. Ele não ia ter culhão pra raparigar. É, mas tá bom. Seja. Aí, cara, pelo amor de Deus, eu preciso comentar isso. Eu quero a opinião de vocês da leitura da Teresa Vitória do ataque da perna cabeluda. Pensador, por favor. O senhor, enquanto especialista de filme trash desta conversa, por favor, discorra seu amor pela cena na babesca do ataque da perna cabeluda. Cara, eu gostei muito. Eu não vou nem falar a princípio das conotações do mito da perna cabeluda, da lenda, e não vou falar das implicações sociais de ser um parque onde homossexuais, infelizmente, tinham que se encontrar em segurança, porque senão eles podiam ser denunciados, presos, torturados, etc, etc, tudo isso que a gente já falou. Mas eu gostei tanto, eu achei tão bonita a cena, de um jeito cartunesco, que eu assisti aquela cena não contendo as risadas, porque ela me lembrou o que aconteceria se você soltasse o Diabo da Tasmânia do Looney Tunes numa loja de presunto, e eles falam... Foi um negócio tão lindamente frenético aquilo, cara. Eu não consegui parar de rir naquela cena. Desculpa aí, gente. E antes da gente continuar, só uma coisa que eu preciso fazer uma consideração. De onde que veio essa história da perna cabeluda? Vocês lembram que teve aquele tubarão lá no começo do filme, e ele tinha engolido uma perna humana. Uma perna. Aí, onde veio esta porra desta perna humana? Era um corpo desovado pelo Euclides e a sua rapaziada. O Euclides e a rapaziada desovaram um corpo, deste corpo só sobrou a perna, que acabou parando dentro do estômago de um tubarão branco e esse tubarão acabou no IML de Recife porque ele foi achado no porto na praia. E aí abriram o tubarão, acharam a porra da perna dentro, era realmente uma perna cabeluda, não tanto quanto a minha, mas ainda assim cabeluda. Era uma perna e era mais uma perna de como é que seria, pelugem do que de cabeluda, né? Bom, eu não vou discutir uma perna não depilada, pronto. Não vou discutir o teor não folicular de uma perna no meio de um filme que não tem nada a ver. Mas pra comer, esta perna vai, essa perna vem, essa perna aparece no IML, volta pro IML, sai do IML, é trocada por uma perna de vaca no IML. Não, gente, beleza. Aquilo ali pra mim foi demais. Aquilo ali é o que se chama escárnio. Vamos fazer um escárnio, vamos fazer uma sacanagem? Trocar esta porra desta perna por uma perna de vaca e ninguém vai perceber? Não, aquilo ali, merda, pra mim foi... Eu lembro que no, quando eu era criança havia surgido do Nordeste, com a pouca comunicação que havia liberada pelo governo entre estados, etc., houve um caso de um mito de perna cabeluda que depois também foi mencionado em novela, etc., mas isso aí foi um mito popular. Agora, o como foi usado no filme claramente era para mostrar a fragilidade de se viver e como era fácil você desaparecer, culparem uma porra de um tubarão, dizerem que a perna ganhou vida e saiu bicando gente por aí, e a pessoa perder sua própria identidade, que levava o nosso Marcelo a trabalhar naquele instituto que era justamente o último resquício que você tinha de provar que aquela pessoa que uma vez teve aquela perna andou por esta terra, né? Então tem todo um subtexto do apagamento das pessoas pela sociedade brasileira. Ou como também é fácil enganar as pessoas. Eu tenho uma que eu acho que aquela cena da perna cabeluda matando pessoas também tem a ver com violência sem rosto. Tipo, acontecia violência na época da ditadura. Tipo, pessoas morriam, pessoas. A polícia, sei lá, matava gente. Gente que depois desaparecia. Que matava. Não, não, tudo bem. Mas é que entre tudo isso havia mesmo o mito da. Eu vou até pesquisar aqui rapidinho enquanto vocês falam. Vai. Reiterando o que foi dito pelo Pensador Louco, é um apagamento com anuência de todas as instituições, imprensa, polícia, órgãos de identificação, públicos, putaria. Tudo. Eu tava fora da chamada, graças a Claro, um beijo no cu da Claro. Eu não pude tecer comentários sobre o Instituto Félix Pacheco do filme. Sim. E os demais aqui, nobres colegas quadragenários e quinquagenários da chamada, vão lembrar, pelo menos, os seus RGs originais do Instituto Félix Pacheco, né? Então é aquela burocracia tão bem explanada, né? Que era um dos poucos refúgios que se tinha dentro de órgãos públicos, né? Muita gente meio que se escondeu também, né? Nesse tipo de órgão, né? De burocrático, onde a pessoa era só mais um número, só mais um, como diria malignamente, né? A opinião pública, os Aspone, né? Assistente de porra nenhuma. E essa burocracia meio que era o caminho também para a pessoa meio que se alienar do processo político vigente na época, né? Porque se você fosse qualquer trabalhador de merda, de CSN, de troço qualquer, você estava fodido. Ou você caminhava conforme a música ou você era apagado, seja pela opressão do Estado, que queria achacar a greve, né, e tudo mais, ou você era mandavam te matar por fora por conta de grana, conforme é o caso do nosso protagonista. Muito bem. Aí chegamos... Desculpa, rapidão, Nerdmaster. Eu estava ouvindo o Chico aqui, estava dando uma olhada, olha só. Em parte, a perna cabeluda, que ela surgiu no Diário de Pernambuco, em 75, ela era uma prática muito usada por jornais que tinham matérias censuradas, deixando os jornais com buracos, né, com lacunas que não tinham, às vezes, como serem preenchidas com publicidade ou matérias menores. Receita de bolo. Isso. Ai, gente, a receita de pai, que horror. E alguns colocavam a receita de bolo, a Folha de São Paulo utilizava trecho de Lusíadas e o Diário de Pernambuco optou por uma abordagem diferente. A publicação de narrativas ficcionais sobre eventos sobrenaturais. Em parte, a perna fantasma de Tiúma, que foi o nome original da perna cabeluda, ela era usada também como forma de sinalizar os espancamentos sofridos pela população por parte da polícia. Ele fala, ah, não, foi a perna cabeluda que pegou ele, e etc e tal, que também é extremamente válido com relação ao tema do filme. Beleza. Aí chegamos na terceira e última parte, na minha opinião, a parte que mais aperta o fiofó das pessoas, né, seu Lunar? A parte que te, inclusive te agonia pra caramba, que é a transfusão de sangue. Começando pelas cenas da perseguição do Bob e do Vilmar pra cima, primeiro do seu Alexandre, e a gente, ah não, mata o seu Alexandre, não, sacanagem, ainda bem que ele não morreu. E o desenvolvimento total dessa porra, do Vilmar e o Bob terem a repartição, chamarem o Armando pelo nome de Armando, porque sem querer seu Alexandre deu mole e chamou o Marcelo de Armando, e o Marcelo respondeu, tal e coisa. Mas aí vem a parte que lava a alma de qualquer pessoa que vê, primeiro, o Vilmar tomar um tiro na perna, porque é bom o corno tomar um tiro na perna, mas ele dá aquele tirambaço na nuca do viadinho do Bob, que aquilo ali foi de lavar o cu da égua. Maravilhoso. Aquele ali foi bonito. Não é? Aí a notícia no jornal, turista sulista é morto no Recife. Que coisa, que chato, né? Informativo. Que triste, cara. Se tivesse sido o Chico a botar, ele teria botado turista sudestino, Neto? Sudestino, muito bem. É legal a gente ver também a manipulação da imprensa burguesa nessa chamada, né? Porque o cara é matador, não tava turistando porra nenhuma, trocou tiro, entendeu? Mas aí, na imprensa, ele é turista sudestino, morre. Pessoa de bem, né? Cidadão de bem. Pobre coitado com uma balaça na cara. É igual a gente vê na imprensa burguesa, você vê polícia civil prende vereador em São João de Meriti. Você tem que ler a matéria inteira para saber qual é o partido do cara. Aí você descobre que é PL, que é PMDB. E detalhe, você tem que pesquisar, às vezes, na internet, porque eles não botam nenhum partido, eles botam o nome, o CPF do cara, não botam a pessoa jurídica, tipo, o nome do político é João da Silva Costa, mas na urna é Joãozinho do Gás, do PL. Entendeu? Você tá entendendo? Então, o cara bota o nome completo do cara, não correlata ao cargo, ao partido, bota a matéria toda. Agora, se fosse um cara do PCdoB, um cara até do PT mesmo, tava Nossa. Na manchete, vereador do PT do Carioca preso por corrupção. Mas não acontece, né, gente? Não acontece. Molhados da direita. É também o fato da matéria dizer, como você mesmo frisou, vereador preso em tal coisa. Eles nunca falam. Se você não lê a matéria de cabo a rabo, eles nunca falam o que, que ele fez. Não é nunca vereador estuprador, vereador que torturou, Sim. vereador que assassinou, Exatamente. Não. É vereador. Deixa ele quieto. É o quê? Um vereador? O que, que ele fez? Descubra sexta-feira no Globo Repórter, basicamente, no Linha Direta. Exatamente. Meia-noite eu te conto. Muito bem. Agora, olha só. Foi só pra mim... E não, dessa vez eu não tô sendo irônico, tá, pensador? Foi só pra mim que foi um pouco broxante a gente descobrir que o Armando Marcelo morreu numa notícia de jornal lida pela Flávia. Cara, eu vou te responder dizendo que não, porque eu achei bem interessante isso, porque esse foi um aceno anticlimático a filmes tipo Onde os Fracos Não Têm Vez. onde o personagem principal, que é o Josh Brolin, se eu não me engano, ele também morre fora de câmera e depois a polícia só chega e você vê que ele tá ali no meio dos mortos e não foi nem filmado num shootout, num tiroteio fudido, não teve uma cena de ação nem nada. O quão aleatória, a aleatoriedade da vida, o quanto ela é frágil durante a ditadura, que você podia estar ali e em poucos minutos, morreu, como, sei lá, não estava ali, sabe? Eu achei uma cena muito bom, onde os fracos não têm vez, onde acontece a mesma coisa, e eu achei extremamente válido pro filme, eu gostei bastante disso. Foi aquele anticlimático assim que te fala, filho da puta, cara, da mesma forma que a mãe do Marcelo foi apagada, a morte dele é como se tivesse sido apagada também, levando as duas pesquisadoras tendo que revelar, tentar achar o que aconteceu com ele. Sim. Esse é o ponto. Uma coisa que é preciso deixar bem claro é o momento filho da puta que você... Aquele filho da puta que você fala pra dentro. Vamos lá. Quem aqui... Vamos ser sinceros, gente. Quem aqui não tava torcendo pro Marcelo fugir com o guri dele pro exterior... Pra puta que pariu que fosse. Sim, que a gente sabia que no fundo, a gente sabia que não ia dar certo. A gente sabia que não ia dar certo. Mas a gente queria que Brasil, desse, né? Essa Sim. porra desse Brasil é essa porra desse Brasil. E esse filme mostra muito bem o que é essa porra desse Brasil. O próprio filme não deixa abertura pra gente, sonhar com ele conseguindo fugir. Porque não tem como. Porque dá pra ver que acontece um monte de injustiça. E o letreiro do começo já disse, é uma época cheia de pirraça. Entenda Exato. Pirraça como filha da putagem. Ponto. Então, eu queria levantar a peculiaridade. Peculiarize. Eu estava comentando sobre clímax e tudo mais num grupo de jogo de papel que eu participo e acabei largando o spoiler do filme, né? E tem um cara que sempre me lembra disso até hoje, né? Mas já tinha passado até o Oscar. Então, eu em minha defesa, eu estava coberto de reação. É errado ele que não viu a tempo o filme. Então... Para. Eu preciso dizer isso, que eu te amo, eu te adoro, mas você meu é amor, filho de uma puta, tá? Você sabe muito bem que spoiler se dá avisando com antecedência. Não, mandei o áudio largando mesmo. É igual o agente secreto. O cara morre, mas não é assim anticlimático. Eu fui mandei o áudio. E foi do nada que eu larguei no spoiler e foda-se mesmo. Entendeu? Mas, em minha defesa, isso foi depois da transmissão do Oscar. Depois, tipo, 2 dias depois. Então, foda-se ele também. A tomar no cu. Ainda. Aí deixa eu contar a peculiaridade. O lance da quebra de expectativa não é anticlímax, é quebra de expectativa. Porque você tá na esperança, mas você é brasileiro. Você sabe que é um filme de ditadura. Você sabe que a Fernanda Torres, no final de Que É Isso, Companheiro, vai tomar tiro. Porque você viu o vacilo de deixar o recorte do anúncio de jornal na lixeira. Os caras iam chegar lá no aparelho e iam achar essa porra. Em vez de anotar no caderninho e guardar no bolso o anúncio, fazer a cópia do anúncio, não, deu mole pra Kojak, como se dizia na época. Porra. Aí os caras chegaram atirando, tiro na coluna dela e tiro no Gabeira. E a gente é brasileiro, a gente sabe que ia dar merda. Meu irmão, é um cara que era engenheiro, um mero engenheiro. O cara era pica, era chefe... Ele era engenheiro e jurisconsulto. O cara era engenheiro, aí ele pegou, olha a pica que ele pegou. Ele pegou um cara altamente influente com o regime para odiar ele. Ele, para além da repressão do Estado, que o cara já tinha botado ele procurado, mas ele não contente, ele mandou dois matadores atrás do maluco. Três. E para além disso, a terceirização da precarização da categoria do matador, que os caras ganharam dinheirama no Sudeste e chegaram lá, te dou 2.000. Ele, não, o serviço é 4.000. Eu gostei da persistência do matador pernambucano, né? O preço é 4.000. E os caras estavam ganhando 10 vezes mais no Sudeste, lá do Ricasso, filha da puta. Entendeu? Cara, então você tem um regime... Peraí, Chico. Uma das cenas que mais me emputece na porra do personagem do Henrique Girotti é a cena que ele chama os dois matadores, estão lá com os dois matadores conversando, né? Eu quero que vocês façam o cara tal. Ele faz um dedo de arminha, né? Girando na direção da cara dele mesmo. Buraco. Buraco? É, eu quero um buraco. Eu quero isso aqui, um buraco na cara dele, buraco. Ai, caralho! Vai ser filho da puta assim lá longe, desgraça! Hein? Continua. Onde que eu tava? Então você tem... Então você tem o regime, que o cara já tinha mandado procurar o cara tava foragido, o regime, dois matadores profissionais e um matador local que conhece o terreno e manja de tudo. A gente sabia subconscientemente que Wagner Moura ia rodar, entendeu? A gente subconscientemente, sabendo do regime, sabendo do roteiro, a gente estava só se auto-enganando, achando que Wagner Moura ia estar a salvo no final. É, entendeu? Mas no fundo... A gente sabe que foi um bom final, que foi um final condizente com a realidade que o filme e o roteiro queriam tratar. Sim. Falando nisso, a gente ainda não chegou no final, estamos chegando agora no final, que é volta para o presente, está lá aquela Flávia, a estudante, a pesquisadora, indo visitar Fernando, o filho do Armando, sendo que ele está já no presente, senhor doutor Fernando, hematólogo, no GSH, que é um tipo Hemorrio aqui no Rio de Janeiro, né? Que é um centro de coleta de sangue para pesquisa e para doação de sangue. E ela pergunta sobre a vida do pai do Fernando Armando, no caso. Ele fala que não conhece quase porra nenhuma do pai dele, que ele conhece o avô, porque foi o avô que criou ele, que o pai quase não conviveu, que é verdade, felizmente, o pai quase não conviveu com a criança, e que ela, Flávia, sabia mais coisas do pai dele do que ele próprio. Sim. E aí, no final das contas, ela fala da pesquisa dela, que pediram para censurar tudo e apagar tudo, porque tratava-se de um assunto delicado, entenda-se ditadura, bando de filhos da puta, se vocês não entenderam a porra do filme até agora, tá? Mas eu tirei cópia pra mim mesmo, aí o Fernando, mas tu é retado, hein? Tu é do balacobaco mesmo, né? Tu inventa mesmo, né? Então tá certo. Aí o Fernando acabou, não, mas eu não gosto de falar desse assunto, tal e coisa, parabéns pra ele. E no final das contas vem a curiosidade que o local, o GSH, onde a Flávia tinha ido doar sangue e fazer a entrevista, era o cine, era o cinema onde o seu Alexandre trabalhava e onde o Fernando assistiu, afinal de contas, a porra do filme do Tubarão, e que depois que ele viu o filme do Tubarão, parou de ter Pesadelo de Tubarão, porque aquele filme não dá medo a ninguém, porra. É ótimo, é maravilhoso, é o que originou o termo blockbuster, sim, mas não mete medo a ninguém, tá? Discorda, pensador. Não, até porque, no contexto, novamente, do filme, a ditadura dá muito mais medo de qualquer filme do Spielberg, vamos ser sinceros. Com certeza. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Fim! Tendi! Considerações finais. Umbigo cabeludo, vulgarmente conhecido como pensador louco em algumas searas. Considerações finais para o agente secreto. Então, eu gosto muito do cinema brasileiro. Eu não sou, talvez, tão assíduo em assistir, mas eu assisto bastante. Eu gostaria de assistir mais. Eu fico chateado, às vezes, daqueles é merda que falam: ah, não, o cinema brasileiro é chato. É só drama, é só a polícia matando, é só favela, é só ditadura. É só comédia da Globo. É, não, isso aí eu nem considero cinema, foda-se isso. Mas... Meu Deus. Não, na boa. Aí eu não me dou nem ao trabalho. Mas... Não julgando quem gosta, mas... Enfim. Mas eu acho que esse filme, ele é tão bom que ele consegue tratar de todos esses assuntos, sabe? De drama, de política, de ditadura, de resgate histórico, de apagamento histórico, de misoginia, de tudo isso. E ele não faz isso sendo o suposto dramalhão do qual as outras pessoas reclamam. Então, ele é um filme que ele supera em muito as expectativas, porque ele consegue, em parte, ser pop, ser trash, ser triste, ser corajoso, dar um cagaço. E eu acho que ele é um filme completo. Eu amei ver esse filme. Amei mesmo ver esse filme. Gostei muito. Muito mesmo. Parabéns aí ao Kleber Mendonça, ao Wagner Moura, todo mundo envolvido e a perna cabeluda. Tubarovski, suas considerações finais sobre O Agente Secreto em... poucas palavras. Para resumir, reiterando novamente com o camarada Pensador Louco falou, para além disso tudo, ele consegue fazer isso tudo sem ser panfletário. Ele é expositor do que era a ditadura e faz isso com uma leveza primordial, entendeu? Ele acerta na densidade dramática, de suspense, até do terror mesmo, da perna, porque é isso, a desova que não deu certo, que é exposta na cara de quem vê. Então, eu acho que por isso tudo, Agente Secreto é uma das... entrou pro rol das grandes obras cinematográficas do cinema brasileiro. E para você que me ouviu, ainda que pouco, graças à internet miserável da Claro, você que quiser ouvir, ver a minha caroça, ou ler as besteiras que eu escrevo sobre gibi, cinema, política e jogo de papel, vulgo RPG, dá um pulo lá no ocioleva-ao-vicio.blogspot.com. Beijo no seu Kengo e até a próxima. Ou seja, pensador, a gente tem que agradecer a Claro por duas horas ouvindo o Tubarovski aqui enchendo o saco da gente. Obrigado, Claro. Elsara, linda, maravilhosa, suas considerações finais para O Agente Secreto e Jabá Domingo. Então, é um filme que me surpreendeu bastante. Muita gente fala, é o assunto batido, etc e tal, mas é algo que eu levo muito naquela cara. Assunto batido, só teve até agora dois filmes sobre isso. Sim. Vai tomar no cu, cambada de filho da puta. Aí, tipo, eu acho tão fofinho quando o Nerdmaster faz vozinha fina. Aí eu sou daquele entendimento que, como foi falado, o brasileiro esquece as coisas com muita facilidade, né? O majoritário brasileiro. Então... é algo que não podemos esquecer. E assim, o filme foi absurdamente bem feito, muito bom, muito bem interpretado por todos os envolvidos, seja iniciantes ou já os velhos de carreira. É um filme que merecia muito ter ganhado uma estatueta, mas estamos falando da Academia, do Oscar, então do MGT. Ganhou o Globo de Ouro, que é o que importa. Exato, ganhou o Globo de Ouro, que já é muito bom. Assim, gente, vejam, é um filme ótimo para conhecimento, para se situar no universo não tão distante que o Brasil passou. E Jabá dos Hominhos, para quem quiser, vendo Hominhos de qualquer tipo de franquia, Kamen Rider, DC, Marvel, só me procurar no Facebook por Sara Camargo ou no Twitter por Sir Magnus Aquil. Vocês também podem me encontrar no Paranerdia pelo Mangá HQ e também no Animesfere quando o Jorge decidir voltar. Ah, só eu vou lavar um pouquinho de roupa suja aqui porque eu amo essa menina. Sérgio, você tá no Mangá HQ? No Mangá HQ? Tá tendo gravação de Mangá HQ? Tá? Não, tem que gravar Mangá HQ. Mas estamos aí no Nerd Maratonista com o Chihá. Ah, então, realmente. Eu posso ganhar convite por um nerd maratonista do She-Ra? Do She-Ra não, porque a gente tá acabando já os episódios. A gente tá terminando já, verdade. Magoei. Rejeitado na cara dura, cara. Eu não deixava. Eu dou uma outra série pra você, tá, corno? E ninguém responde, ninguém quer se acusar de corno, mas tá bom, foda-se. Luna, meu fofucho, Tubarovski, florístico, lindinho, coisinha mais linda. Eu vou fazer agora uma coisa que eu já tinha que ter feito há muito tempo, mas é que eu quis deixar de surpresa pra este puto. Mostrar um bico? Cala a boca. Ai. Vai tomar no cu. Antes que eu me esqueça. O senhor Rodrigo Lunar está, a partir de agora, condenado a ser parte da equipe Paranerdia. Fudeu, irmão. Condenado é ótimo, hein? Corram para as colinas, irmão. Eu saía correndo agora. Mais uma pessoa em situação de equipe Paranerdia. Ou seja, parabéns, você se fudeu. Parabéns, hein? Então tá, amor, suas considerações finais pro agente secreto e jabá. Certinho. Só pra ter certeza, vocês estão me ouvindo bem? Sim, senhor. Porque a internet... A gente consegue perceber a decepção de você saber que você é parte da equipe Paranerd agora. Droga, achei que eu tava fingindo bem. Caralho. Não, brincadeira, brincadeira. Estou muito feliz, de verdade. Estou muito lisonjeado. Bom, eu queria dizer que eu acho, o que eu vou dizer vai ser mais, acho que vai acabar sendo um complemento que vocês disseram. Que eu acho que esse filme acerta tudo. E eu fiquei muito feliz de ver um filme. Ele é um thriller e ele acerta em cheio sendo um thriller. Ele é um filme noir, ou neo-noir, né? Tipo, existe. Eu não sei muito bem como classifica um filme neo-noir, mas ok. Eu acho que todos os atores estão sensacionais no filme. E eu fico muito feliz de ver que é um filme brasileiro e ele tem toda a pegada... Tipo, tu vê que ele tem a pegada global... Global não de globo, né? Global de internacional. Porque Deus me livre de filme global, né? Esses também não consideram cinema. Mas global de filme internacional. Ou seja, é um filme que tu pode assistir... Tu tá de qualquer lugar do mundo e pode assistir. Que tu não vai... E ao mesmo tempo, ele é 1000% brasileiro, né? Tipo, a trilha sonora, os personagens, tipo... Tudo. E eu adoro quando esse tipo de coisa funciona e é apreciado não só pela gente, é apreciado lá fora. Eu gosto muito. E aí eu só fico chateado que a gente não conseguiu. Eu fiquei chateado a princípio que a gente não tinha conseguido prêmio, porque até o melhor filme estrangeiro, que, pelo amor de Deus, a gente perdeu pra aquele filme que nem estrangeiro é. E nem melhor que o Agente Secreto é. Aquele filme hollywoodiano, nem estrangeiro é, e nem melhor que Agente Secreto é. Mas beleza, azar do Oscar, azar da academia. Tá bom. Meia hora, porra, vai gostando de falar essa loucura. Por que eu tô contratando outro Chico? Pelo amor de Deus, eu tô de liberar. E é comunista, e sou comunista também, né? Fudeu! Tá bom. Só meu jabazinho rápido. Rapidinho. Procurem. Se quiserem me procurar, eu sou @teuslunar em todas as redes sociais. No momento, eu tô mais presente no Telegram, tô tentando ficar mais presente no Insta, mas no Telegram é @canaldolunar. Ou @chatdolunar, tem um grupo lá onde eu me reúno com o pessoal da minha comunidade. Mas mais do que isso, sigam a Estúdio Caldas. A Estúdio Caldas é um grupo que eu tenho, que somos uma pequena equipe. A gente não só cria conteúdo para web, mas a gente também desenvolve games. A gente está criando também algumas webcomics. E a gente está com o nosso primeiro game. A gente é uma equipe toda 100% LGBT. e também de outras, a gente formado por outras minorias, a gente é LGBTs. Mas a gente tá com o nosso primeiro game, que é o Cat Idol, a gente falou na outra live que eu participei. Eu quero meu Cat Idol, tô esperando até agora meu Cat Idol. Sim, a gente vai lançar um post mostrando que a gente mudou a UI do jogo, e vou ver se a gente consegue já... Estamos na previsão. Vou trazer exclusivamente essa informação. Primeiro para a Nerdia. Bom, ok. Então tá. Procure Cat Idol na Steam. Cat Idol na Steam, coloque na sua lista de desejos. Então, ficamos com aqui as minhas considerações, né? Sinceramente, o Agente Secreto está agora no meu top 3 melhores filmes brasileiros, tá? Que são, não necessariamente nessa ordem, Bacurau, Ainda Estou Aqui e agora O Agente Secreto. São os três melhores, na minha opinião, no cinema contemporâneo brasileiro. Ok? Então, e Princesa você... Xuxa e Baixo Astral? Ele é contemporâneo, ai, filho da puta. É um clássico. Eu não perguntei pois clássico, é. Eu perguntei contemporâneo, filho da puta. Eu esperaria. Mas calma, estamos... calma que tá vindo o Dark Horse aí. E... Chega, tá bom? Tá bom. Vida longa e próspera, vão pro diabo que os carregue. Obrigado, chega. OMC acabou de ouvir mais um Paranerdia, o podcast feito para nerds, apresentado pelo meu amigo Alexandre Nerdmaster e editado pelo Jorge da Fire Falcons Editions. Te vejo logo no próximo programa. Até mais!